controle Salvador 3520, bom dia. Então, 3520, contato radar, suba e mantenha o nível 190, saída Puca. Possibilidade de Vapuca, dá presente? Puca. Autorizado Puca. Centro Recife 12685-12545. Tá, 3520, copiou o controle.